Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. Aqui comigo, eu não estou dizendo que ele é o Batman, mas nós nunca vimos os dois no mesmo lugar, lado a lado. Rafaela Salles. Fala aí, galera, beleza? Eu só quero dizer uma coisa. Eu já assinei a petição para ter a versão do Zack Snyder pro Liga da Justiça. Olha, que bonito. Aqui com a gente também, ele é rápido e parte cibernético, mas só entre quatro paredes. Marcelo Pereira. Fala, cara, amigo ouvinte. Estou laçado pelo chicote mágico e vou dizer apenas a verdade. Muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem no nosso site, no nosso Twitter, que é o @ratos_cast. Nós temos dois e-mails, que é o ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo Facebook, pelo YouTube, pelo iTunes e pelo CastBox. Não tem desculpa para não achar a gente. Então você pode procurar em qualquer plataforma, sempre com a melhor qualidade. Nosso tema de hoje será o filme Liga da Justiça, Justice League, de Zack Snyder, dizem, com Ben Affleck, Gal Gadot. Vocês quiserem ir no banheiro, é agora, tá? Porque eu vou falar o elenco do filme. Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, J.K. Simmons, Connie Nielsen, Diane Lane, Henry Cavill, Amy Adams, Jeremy Irons. Respira. Mas eu não vou falar. Respira. Eu não vou falar todo mundo, porque senão eu vou ficar duas horas aqui. Na trama oficial, impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne e Diana Prince convocam novos aliados para o combate contra um inimigo ainda maior. Você sabe o que é interessante sobre essa sinopse? Ela é a sinopse oficial do IMDb e ela foi traduzida para qualquer site aqui, se você for procurar. Essa é a sinopse oficial do filme. Nela você vê o nome do Superman, do Bruce Wayne e da Diana Prince, que são os grandes atrativos desse filme. Pequeno detalhe que, obviamente, foi uma coincidência. É a trindade, né, cara? A produção teve um custo estimado de, estão sentados, 300 milhões de dólares. Eita, cara. E faturou em sua semana de estreia 94 milhões nos Estados Unidos, cerca de 280 milhões de bilheteria mundial até o momento, primeira semana em cartaz. Os valores são altos, mas são abaixo daqueles esperados pela Warner Bros. Engraçado, 280 milhões quase se pagou. Obviamente que a gente não está incluindo aqui o marketing. Você acha que é motivo para tanto chororô da Warner, Rafael? Na verdade, a expectativa desses caras é sempre o dobro, né? O dobro do que eles gastaram, né? Então... Mas é uma semana só, né? É uma semana só, lógico. Não tem mais onde estrear também, né? Então agora é só esperar e ver como é que rola. Porque às vezes os caras fazem esse chororô, mas pô, ainda vai estrear na Ásia. É, quando entra no mercado chinês, bom. Pode ser que sim, pode ser que tenha motivo esse chororô, sim. Não quer dizer que o filme é ruim. Até porque praticamente todo mundo que queria ver esse filme já viu na primeira semana. Exatamente. Os números devem cair bastante. Baseado nessa estreia, né, de 90 e poucos milhões, eles meio que já projetam prejuízo de mais de 100, né, cara? Preocupante, que deixa triste, mas... Também a gente tem que levar em consideração que esse filme já está em produção há algum tempo. Ele estava em produção durante a realização do Batman vs Superman também. Então, os custos aumentaram ainda mais com a entrada do Josh Whedon, a gente vai falar um pouco mais disso. É isso aí. Antes só da gente entrar nesses detalhes, como a gente sempre faz em cast de filmes, nós vamos dividir o cast em duas partes. Primeira parte sem spoilers, pra quem ainda não viu o filme, e a segunda parte com spoilers, pra a gente entrar mais em detalhes e nas surpresas dessa produção. Nós vamos começar já na parte sem spoilers. Antes de falar do filme em si, eu queria saber um pouco de vocês, das expectativas, de como vocês estavam aguardando esse filme. Eu vou começar com o nosso querido Marcelo Perello, Rafaela, se você me permite. Lógico. Porque ele tá estreando nos nossos casts de filmes dos super-heróis, substituindo com muita honra Renato Maciel. Maguinho não é tão aficionado em quadrinhos, mas vê tudo que estreia, né? Opina. Costuma gostar bastante das coisas, principalmente do Thor. Amou o Thor. Nossa. O último Thor. Meu Deus. Mas eu queria saber, Maguinho, esse filme é o terceiro filme do universo Zack Snyder, desculpa, do universo DC no cinema. Eu não tô gostando dessas alfinetadas, cara. Essa foi, desculpa, perdão. Vamos lá até onde isso vai. Ele começou cedo, né? Certo. Mas é um azedume, né? Assim. Aí depois reclamar, porra, tá chovendo em São Paulo, é porque você tá trazendo essa nuvem negra pra cima da cidade. Então é o seguinte, Maguinho, eu queria saber, assim, vindo de Batman vs Superman, que foi um filme que dividiu público. Qual era a expectativa que você tinha pra esse filme? Depois de tudo isso que a gente vem acompanhando, Zack Snyder teve que sair, deixou o filme inacabado, outro diretor assumiu, enfim. E aproveita e diz o seguinte, se você gostou do filme, se era o que você esperava, se você foi surpreendido. Bom, vamos lá. Vou deixar uma coisa clara aqui, já que só estamos nós três, e não tem ninguém escutando a gente. Sabe, esses filmes de super-heróis, eles trazem uma das maiores características que o cinema tem, que é a diversão. Enfim, eu não sou Marvete, não sou DCZete, não sei nem se é esse nome, mas eu confesso que eu prefiro os heróis da DC. Uhum. Apesar de não ser leitor de quadrinhos e tal, esses heróis, cara, eles fizeram parte da minha infância, principalmente nos desenhos lá do SBT, que, cara, eu via com meu irmão enlouquecidamente. Dito isso, cara, eu sempre vou desarmado nos filmes da DC, sempre, porque eu quero que sejam muito bons. E pra falar a verdade, eu não desgosto de BVS, eu gosto do filme, eu entendo tudo que ele passou, sabe, entendo tudo que aconteceu com a Liga, né, o suicídio da filha lá do Zack Snyder, a vinda do Josh Whedon, as inúmeros cortes, gravação, tudo que aconteceu, todos os filmes da DC passam por isso. É impressionante a confusão que todos os filmes passam. Verdade. Os bastidores são quase um outro filme, cara. É incrível. Verdade, sabe? Verdade. Mas eu gostei muito mesmo. Você viu duas vezes, né, Maguinho? Só pra deixar claro. Vi duas vezes. Mostra o quanto você gostou do filme. Rafaelo, qual era a sua expectativa? Eu sei que era alta, você gostou mais do que todos nós do Batman vs Superman. O que, que você achou do filme? Meio que tem uma lógica, né? Eu tenho visto, assim, como as críticas estão se polarizando. Quem gostou de Batman vs Superman adorou esse filme. Uhum. E foi o meu caso, cara. Eu gostei muito. Já não sou decenauta fanboy. Gosto de quadrinho, mas já sou burro velho nessa coisa. Então, eu não vou fechar os olhos pros problemas do filme. Eu tenho a plena noção de que o filme não é aquele negócio grandioso que eu queria que fosse. Uhum. E o potencial desse filme era um negócio pra ser, assim, o maior filme da história de quadrinhos, de super-heróis de quadrinhos, assim, por muitos anos. Porque, porra, você finalmente ia fazer um filme com a trindade da DC. E, cara, perto desses três, não tem Wolverine, não tem ninguém. Não tem. Não tem, assim, não tem nem como começar a discutir. Então, o potencial desse filme era absurdo. Faltou uma sensibilidade ali da Warner de fazer desse filme algo grandioso. Você já sabe que eu adoro o Zack Snyder. Gostei do que ele fez com Batman vs Superman. Ele tem aquela visão dele, não é a visão Batman dos quadrinhos, Superman dos quadrinhos, beleza, mas talvez o que ele fosse fazer inicialmente fosse dar um caráter de grandiosidade, mesmo que sombrio. Uhum. Talvez essa mudança de tom, né? Todo mundo sabe que tiveram que chamar o elenco todo de novo pra regravar e tal. Então, assim, a grosso modo falar, essa tentativa de marvelizar o filme tenha tirado esse caráter grandioso. Sim. Não sei. É uma dúvida aí que vai ficar até lançarem uma versão do diretor. Que é o que eu tanto quero. Sim, exatamente. No caso de Batman vs Superman, pra mim funcionou pra cacete. Verdade. O filme fez muito mais sentido, né? Você entendeu muito mais a visão do Zack Snyder. Se você não gostou do plot twist lá do Martha, beleza, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar não gostando. Uh-huh. O filme como um todo fez mais sentido. Rafa, a gente começou nessa brincadeira, até em off que a gente tava brincando sobre isso, mas eu vou te falar que eu acho que a gente tem uma opinião muito parecida sobre esse filme, então. Você não acha que a Liga é um filme mais palatável para o público em geral do que o Batman vs Superman? Sem dúvida. Sim, concordo, com certeza. Claro. Eu concordo com você nessa questão de marvelização. A gente acabou de começar o cast, já temos termos maravilhosos. Mas assim, eu não desgosto do Batman vs Superman. Eu volto a dizer o que eu falei lá no nosso cast do Batman vs Superman. Eu acho que o filme tem problemas pontuais de vilões, planos dos vilões e alguns momentos que deveriam ser chaves no filme e que são desperdiçados. O filme tem problema de estrutura, né, Marcelinho? Esse que é um dos problemas, né? Tem. Muito grande. Mas esse filme também tem. Sim, só que sim. Esse filme agrada mais. Eu me diverti? Sim. Eu me diverti. Mas não ao ponto, aí que eu acho que eu concordo bastante com o Rafa, é o seguinte, mas não ao ponto de não ver que o filme tem vários problemas. Alguns problemas me incomodam bastante. A gente vai falar um pouco sobre isso, que alguns a gente não pode nem citar aqui na parte não spoilers. Era o filme da Liga que eu queria ver? Não. Nem de perto. Eu acho até que o Rafaelo não, também não, pelo que ele falou, também não era o filme que ele queria ver. Eu fui surpreendido em alguns momentos? Sim. Tem até uma cena nesse filme que eu acho que é a grande cena do filme. Quando eu falar de Liga da Justiça daqui a 10 anos, é a cena que eu vou lembrar desse filme. Agora, quando eu penso nos bastidores, quando eu penso no que esse filme poderia ser, quando eu penso que o George Miller, diretor do Mad Max, tava por trás de uma Liga da Justiça há 10 anos atrás. Putz, verdade. Que poderia ter feito uma coisa, aí sim, como o Rafael falou, a palavra certa, grandiosa, uma coisa linda. Pelo o Rafael já deve ter visto, não sei se o Maguinho já viu, as artes que ele chegou a fazer, de como seria o filme e tal. Lindo. Sim. Absolutamente colorido, brilhante, maravilhoso, enfim. Se eu pensar naquela Liga da Justiça, na Liga da Justiça que eu queria, eu vou sair decepcionado. Agora, eu vi na pré-estreia, eu vi com fanboys, né? E parece que agradou a maioria. Me agradou? Sim, me divertiu. Só que eu achei um filme Sessão da Tarde esquecível. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre toda essa questão da estrutura, os problemas e... Vamos começar pela parte boa da trama, pra quem não viu o filme, também ser levado aí ver o filme. Maguinho, você que viu Batman vs Superman, acredito que mais de uma vez, né? Sim, vi, cara... Que ninguém me escute. Eu vi 3 vezes no cinema. Parabéns. Isso, verdade. Parabéns. O Maguinho não parece, mas ele gosta bastante. Eu gosto. Gosta bastante desse universo. É o Snyder Universe. Eu queria saber o seguinte, Maguinho. Você acha que, em comparação com Batman vs Superman, o que que melhorou? O que que você acha que não funcionou naquele filme que aqui, finalmente, eles encaixaram? Bom, vamos lá. Partindo do princípio, até que o Rafa falou muito, com muita propriedade, que o filme da Liga é quase como uma trilogia, né? Começando com Homem de Aço lá atrás, passando pelo Batman vs Superman e finalizando aqui. Eu acho que assim, depois que você assiste a versão definitiva, né, do BVS, tudo fica mais claro, pelo menos pra mim, né, tudo meio que se encaixa. A frase do Flash, por exemplo, deixa tudo isso claro. E eu acho que assim, é claro que em todos esses filmes que juntam muito heróis, né, a trama, digo, melhor, a ameaça, ela tem que ser em escala mundial, né? E eu creio que o que interessa é como eles vão se juntar. E como que o roteiro vai te levar pra essa junção. A interação deles é muito legal. Ele não perde tempo em explicar a origem de cada membro, sabe? Ele não mesmo. A do Ciborgue, inclusive, conta com você lembrar daquele videozinho. Sim. Que a Gal Gadot assiste. Verdade. Ele dá uma pincela aqui, uma outra coisa ali. O filme, ele é bem direto. Eu tenho certeza, né, isso é opinião minha particular, que esse filme poderia ter uns 20 minutinhos a mais. Eu acho que seria essencial, né, pra que algumas coisinhas fossem melhor encaixadas, sabe? Eu acho que tudo que o filme passou, a gente já comentou um pouquinho, os problemas, né, de produção e tal, deixam a edição, cara, um pouco confusa, sabe? Principalmente no início. E os efeitos visuais, cara, assim, na maioria, eles são bem abaixo. O vídeo que a gente viu, o apogeu com Planet of the Apes, né? Que é a guerra, que é o efeito especial nível top. Então, assim, eu acho que, no geral, a trama, cara, eu gostei. Gostei da pegada mais comédia, diferente do Thor, que vocês comentaram aqui, que é uma churrada de piada sem graça, né? Eu achei que o tom desse filme da Liga tá mais leve e, na verdade, funciona. Entendeu? Então, assim, eu acho que, no geral, cara, a trama, como que isso acontece, como que a junção acontece, a química, eu acho que funcionou bem. Na verdade, assim, se você for analisar de ponto de vista geral, né, do que começou lá com o Homem de Aço, Batman vs Superman, não vou citar nem A Mulher Maravilha, porque era um filme de origem em outra época, sim. Então... Sim, né, sim, sim. Né, sai muito aí, é um pontinho fora da curva, um pontinho necessário, mas fora da curva. O fato de você ter que marvelizar, institucionalizamos esse termo, marvelizar. Então, verdade. O fato de você ter que marvelizar o filme é legal. Eu acho que essa marvelização, de repente, foi um dos pontos essenciais para que a gente tivesse a sensação de que a interação dos personagens, né, que a Liga funcionasse enquanto grupo, não enquanto filme Liga. Mas, ao mesmo tempo, isso mudou um pouco o que tinha sido apresentado, por exemplo, do Batman. O Batman do Batman vs Superman é outro cara. Completamente diferente. Não é? E eu gosto daquele cara amargurado. Eu gosto daquele cara, né, mais pesado, né, com um sentimento de culpa do tamanho do mundo nas costas, entendeu? Não desgostei do Batman da Liga, mas é outro personagem. E eu prefiro o do Batman vs Superman. É a mesma coisa, tudo passou pelo mesmo processo, esse processo de marvelização, então isso tem seus pontos negativos e seus pontos positivos. Então, pra mim, o que funcionou também foi responsável por algumas coisas que, poxa, eu achei que, né, podia ter mantido, né, do que já tinha sido apresentado. Mas, no geral, concordo com o Marcelo falou, assim, a Liga, enquanto grupo, funcionou pra caramba, as piadas são boas, eu li algumas críticas de pessoal falando de piada em excesso e tal, eu achei que acompanhou o tom do filme. Você tem um pouco de overacting, às vezes, do Ezra Miller, né? Sim, um pouquinho, assim, mas no final funciona, pro que o Flash faz, assim, pro que o Flash se dispõe a ser. É isso que eu ia falar, Rafa, é muito coerente com ele no filme. Sim, com exatamente. O roteiro dele no filme. entendeu? Não é jogado. É isso aí. Eu queria falar um pouco desses personagens. Os personagens antigos, os personagens que a gente já viu em outros filmes, né? Aqui, nós, nesse caso, nós temos o Ben Affleck, o Henry Cavill. Acho que não é surpresa nenhum. Até porque já saiu nos trailers, né? Já saiu alguns trailers que o Superman tá nesse filme. Amy Adams volta, Gal Gadot. Quer dizer, dos heróis nós temos os três, né? Henry Cavill, Gal Gadot e o Ben Affleck. E aí nós temos o retorno de Jeremy Irons, Amy Adams. Vocês acham que houve alguma evolução? Houve alguma mudança? A gente já falou do Batman. Eu vou confessar que pra mim não agradou muito. Eu achei o personagem mais mala do Batman nesse filme. E olha, me dói dizer isso. E é na mesma semana que eu digo que o Punisher, que tava certinho, cagaram em cima do Punisher na série nova da Netflix. Eu tava escutando, é tava lendo vocês. É a semana que eu tenho que dizer que cagaram no Batman. O Zack Snyder, desde antes do Batman e Superman, disse que na cabeça dele quem tinha que montar a liga era o Batman. Hoje a gente foi entender que precisou matar o Superman pra que isso acontecesse. Até aí eu entendi. Eu nunca tive problema com o Superman morrer naquele filme. Mas, pra fazer o que ele fez ali, tem um momento no filme que literalmente ele passa o bastão e fala assim: ah, vai lá você falar com alguém. Eu não vou dizer quem é, mas pô, era isso? Não curti. E achei que o Ben Affleck tava muito no modo meio, tô pagando minhas contas aqui. Queria saber de vocês, desses atores que eu falei, que a gente já viu antes, alguns deles vocês acham que melhorou, piorou, enfim. Começando pelo Ben Affleck, né, essa questão do Batman, eu acho que teve momentos ali em que o filme não conseguiu mostrar que o Batman pode ser foda mesmo sem poderes. Pois é. Foi uma coisa que no Batman vs Superman, isso foi mostrado, porque, porra, ele tava enfrentando o Superman. Uhum. O Batman conseguiu ser fodão ali, mesmo sem ter nenhum superpoder. Não, e bem ou mal, fale mal da cena de luta dos dois, ou fale bem, você vê que toda luta é montada em cima da estratégia dele de vencer o Superman. Ou seja, é uma questão toda de inteligência ali. Que é a única forma, né? Exatamente. Então, embora o final da luta não seja algo que agrade muito, mas você vê que ele teve um plano ali. Então, é interessante você ver como é que ele pensou em ganhar do cara. Pois retoma. É aquela máxima, né? Com tempo pra se preparar, o Batman pode vencer qualquer personagem do mundo, que você possa imaginar. Então, só que ali na liga, e isso em alguns momentos, tem algumas cenas em que ele fica meio trapalhão, tipo, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Na verdade, sim. Não é spoiler falar que a gente tem o retcon do Superman, que vai aparecer com um tom que todo mundo queria, super azul. Nem que seja por um breve período, né? É, exatamente. Mas aparece lá. E assim, isso é foda. Isso é bonito. Eu achei bonito ver o Superman. Apesar de eu entender o Superman do Zack Snyder até o Batman vs Superman, que ele disse daquele jeito. Uhum. Esse Superman que foi apresentado agora também, eu entendo. Uhum. Mas assim, a Mulher Maravilha, a gente, pô, viu o personagem afinal já tinha sido mostrado e tal. Então, não mudou muito. Não mudou muito, não. A Amy Adams, quanto menos dela, melhor. É o que acontece. É o que acontece. Por isso que foi bom. E o Jeremy Irons também teve menos espaço. É, dos antigos, só o Batman que pra você não funcionou tanto. Eu senti que podia ter sido melhor. Maguinho, você... eu acho que assim, dessa trinca... Eu creio que a Mulher Maravilha continua igual, né, ao filme solo, né? Otimista, esperançosa, assim, é bom que ela sai pra porrada, chama a responsa em vários momentos. O Batman, cara, eu tento ser complacente com o que o Zack Snyder quis fazer, assim... Essa minha culpa que o Batman teve, entendeu? Tem umas sacadas meio babaca. Principalmente com a Mulher Maravilha, sim, com uma frase que ele como solta. Como eu falei, mala. Maludo, é. Mas hoje, assim, eu acho que assim, o grande destaque pra mim se reside no Superman e nos três novos, cara, que a gente vai falar agora, né? Não, então, por favor, Maguinho, encaminhe. Vamos falar primeiro dos heróis, né? Nós temos Jason Momoa, vivendo o Aquaman, Ezra Miller, que vive o Flash, e o Ray Fisher. Quem que você acha que se destacou? Quem que você gostou? Bom, então, vamos começar rapidinho pelo Flash. Cara, eu gostei muito dele. Eu acho que ele funciona perfeitamente como alívio cômico, né? Sendo a maioria das cenas que eu achei legal, que ele vai se impressionando e vislumbrando com tudo que tá acontecendo, sabe? Isso é muito legal. O olhar dele para as cenas. O Aquaman, eu só queria só agora fazer só um ponto, um comédia, que eu acho que é importante salientar. Nas duas vezes que eu vi o filme, as reações foram as mesmas. Com o físico de Jason Momoa, Ben Affleck e Henry Cavill com as mulheres no cinema indo ao delírio. Impressionante. Incrível. Eu tive que concordar com ela. Parabéns. Né? Eu acho que o Aquaman nesse filme, assim, não tem nada a ver com o do HQ, né? Creio eu, né, Rafa? E principalmente com o da Liga dos desenhos, né? Eu acho que é um cara que sabe o seu destino, porém ele não quer encarar. Mas eu acho que ele vai amadurecendo, e eu acho que deixa uma empolgação. Pelo que nós vimos do personagem, o que vai acontecer ainda mais com o filme solo, né? Ainda mais vindo de quem vem, que é o nosso, né, nosso maravilhoso James Wan. O Cyborg é um personagem que você meio que caga pra ele. A gente entende que tem um drama, né, humano, meio máquina, e ora as cenas funcionam, horas não funcionam, o CGI não funciona de jeito nenhum, muito, muito falso. Pode ter um escopo maior. Na trama desse filme, ele tem uma questão importante. Sim, bastante, bastante. Você bota lá, pela questão toda da caixa materna, ele... Quer dizer, ele é o cara que chega e dá todas as respostas do que é aquilo ali. Sim, então sim. É o que o público precisa saber também. Então, eu acho que a única razão dele estar nesse filme também deve ser essa. Possivelmente. Cara, eu gostei bastante do Flash. Uhum. Ele foi um... O Ezra Miller, ele tem uma pegada cômica legal. É que tem aquilo que eu falei, tem um overacting ali em algum momento, mas acaba se encaixando com a proposta. O Aquaman, cara, você tem um personagem que é o personagem que sofre mais bullying na história dos quadrinhos. Uhum. Aí como é que a DC, né, a Warner resolve isso? Pegando o cara mais badass que a gente tem no, em Hollywood. Pronto, botou o Jason Momoa, pegou o cara lá do Khal Drogo, agora você vai viver debaixo d'água. Toma. Então, você não tem como zoar. O que eu vi ali, pelo menos, me deixou com uma expectativa alta pra ver o que vai ser feito no filme solo dele. E o Cyborg, cara, eu vou te falar que eu tenho uma implicância com esse personagem. E o fato dele estar na liga, porque... Não é exatamente o Ray Fisher, é mais o personagem mesmo. É, né? O personagem, porque aí a gente vai ter que remeter a todo o histórico da Warner e por que a gente tá aqui nesse momento falando de um filme de liga antes de ter sido feito filmes solos, né? Porque esse filme era... Uhum. Começa que o filme era pra o vilão ser o Darkseid, e em vez do Cyborg, você tem o Lanterna Verde ali, cara. Sim. Então era filme pra você ter o Lanterna Verde. Então o Cyborg, porra. Eu preferia que tivesse, porra, o Homem Gavião antes do Cyborg. Sabe quem tinha que estar ali? O Marciano, Ajax. O Caçador de Marte, porra. É outro personagem. O Caçador de Marte. Incrível. Um personagem incrível, incrível. Muito incrível. Legal. Ele funciona. O Cyborg, o personagem, funciona. Eu sou meio. Eu não implico um pouco com o visual dele. Eu acho que... É meio estranho. Assim, é, meio Transformers, né? Que é... Se fosse mais simples, sim, a caracterização dele, eu acho que seria melhor. Não, e o CGI também não ajuda, né, Rafa? O CGI tá muito anos 90, cara. O rosto dele, então, nossa senhora. É, não, só um parênteses. CGI por CGI, nada é pior do que aquela cena no início do... Da Mulher Maravilha. Não. Do Aquaman mergulhando, sem camisa. Não. Ah, sim, sim. Aquilo ali, é verdade. Tem uma hora que a gente pode enumerar aqui algumas cenas que são Jesus, não, na causa. Não, mas cara, essa é a pior. Essa aí, quando fechou na tela assim, o Khal Drogo lá gigante, eu falei, a cor muda. Não acredito. A cor muda, é verdade. Eu não acredito. Eu vou te falar que dos três, eu acho que a história do Ezra Miller, do Flash no filme, quer dizer, o arco dele dentro desse filme e a questão toda do pai e tal, eu acho que essa é a história mais completa pra mim. Sem dúvida. Você falou da história do Cyborg, por isso que eu queria pegar esse gancho. A história do Cyborg, ela realmente tem um começo e você não sabe pra onde vai aquilo ali. A história do Aquaman me parece isso também. Eu acho interessante essa questão toda de ele ir pra cidade, pra aquela cidadezinha no meio do nada e ele ajudar aquilo, mas aquilo ali é uma introdução apenas e nada mais. Então, quando ele vai pra Atlantis e você vê ele encontrando com outro personagem, enfim, tal, aquilo ali não chega a lugar nenhum. O que me parece é que você tem dois brucutus no filme. Você tá montando uma liga, né? Então, vamos dizer assim, é um pelotão. Eu tô seguindo um pelotão num filme de guerra. Então, você tem o líder, você tem o Batman, você tem o número 2, que é a Mulher Maravilha, o general que foi morto, que seria o Superman. Você tem dois brucutus lá, entendeu? Que é o Aquaman e o Cyborg, que são os caras que você menos se importa. E você tem o comediante. É. Só que é óbvio que, como vocês falaram, nem todo mundo você vai conseguir abordar. Foi o Maguinho que falou isso no início, né? Não é todo mundo que você vai conseguir abordar de uma maneira interessante e ainda contar a história de por que eles se juntam. Mas aí tem um parêntese aí também importante com relação à história do Aquaman, que não sei se vocês lembram, mas o Willem Dafoe estaria nesse filme. Foi cortado. E essa parte do Willem Dafoe justamente tem a ver com a origem e a motivação do Aquaman, né? Que o Willem Dafoe, pra quem não sabe, vai fazer o Vulko, né, no filme solo do Flash, solo, do, né? Flash não, do Aquaman. É, do Aquaman. Já estaria nesse filme, porque naquela hora em que o Aquaman fala com a Mira e ela cobra ele que o lugar dele é entre os Atlantes e tal, ele, né, voltaria pra Terra, conversaria, né, com o pai dele. Uhum. E o pai dele diria algo tipo, cara, faz o que tá no seu coração. Então, sim, assim, porra, ia dar pra você uma ideia maior do que é aquele brucutu. Sabe o que acontece? Me parece que essa cena do Aquaman, o Aquaman sofreu nesse filme, concordo. Mas me parece que essa cena do Aquaman, mais do que dos outros heróis, foi exatamente pra vender o próximo filme. Entendeu? Ah, sim, sim. Eu tô plantando aqui, se fala da família dele, se fala de o que ele fugiu e tal, mas eu não vou entrar em nenhum detalhe. Você quer saber, vai ver o outro filme. É um pouco o que tem da Mulher Maravilha no Batman vs Superman. Você não vê muito dela. Tem aquela cena maravilhosa do Maguinho, que o Maguinho comentou, até falei no cast do Batman vs Superman, que é a troca de e-mails entre o Batman, entre o Bruce Wayne. Não tem nada, não tem muito dela ali, mas tem uma maneira de... um detalhezinho só pra vender o filme dela. Então é isso que me pareceu do Aquaman. A gente tem novo também, a gente tem um novo vilão, que é vivido, quer dizer, eu acho que é vivido pelo ator do nome mais estranho de Hollywood, que é o Ciaran Hinds. É mais ou menos isso. É um ator, eu acho que é isso. Eu não, realmente não sei se eu tô falando o nome dele certo, não devo estar falando. Eu realmente não, eu gosto desse ator, eu acho ele um ator interessante, já fez Game of Thrones, já fez... Sim, sim. Ele sempre faz vilão, porque ele tem aquela cara meio largada dele. Eu não consegui reconhecer ele em momento nenhum no CGI, e eu confesso que o personagem dele, que é o Lobo da Steppe, é isso, Rafael? Lobo da Steppe, isso aí. Pois é. Steppenwolf é melhor, né, Matheus? Eu também acho. Cara, mas sempre que eu ouço Steppenwolf, eu acho que vai tocar Born to be Wild. Born to be Wild. Mas, eu não consegui reconhecer muito bem aquele personagem, não sei se agradou muito as pessoas também, eu vejo muita gente reclamando. O que você que achou dele, Rafael? Eu cheguei a ver uma entrevista, agora eu não lembro de quem foi, falando que a intenção da Warner era guardar o Darkseid mais pra frente e tal. Porra, cara, faz o seguinte, faz um filme da Liga com o Darkseid, aí no final, quando acharem, que todo mundo achar que mataram o Darkseid, aparece aquela mão saindo da terra, assim, como, entendeu? Ou então bota como cena aos créditos, né? Só a mão subindo, e aí você pode usar o Darkseid no filme novamente lá pra frente. Mas, cara, porra, tu vai voltar... Já fizeram a cagada, né, no Batman vs Superman, de colocar o Apocalipse avulsíssimo no meio lá da história. Aí agora me coloca... Você perdeu a chance de... Exato, de você usar... De ter o Apocalipse em um outro momento, né? Aí você... E se você quisesse usar o Darkseid e matar ele agora, cara, não tem problema. Na próxima você usava o Brainiac, entendeu? Você Sim. usava... Vilão Exato, é que não falta. Você usava o Lex Luthor. Você pega o primeiro filme, né, o Meus Vingadores, que é o Loki que... É. Aí bota o Loki invocando quem? O Chitauri, que porra, é a raça mais avulsa que tinha no espaço. No segundo filme, porra, pega o Ultron, beleza, mas usam ele mal pra cacete. Fora isso, falando só dos filmes dos Vingadores, vou falar dos filmes só, puta, isso aí piora, né? Então, eu achei que foi um grande mole da Warner, da DC, de não usar o Darkseid logo de cara. Concordo também. Até pela... Desde da motivação até o visual é estranho, né? Mas acho que assim, foi o que o Rafa falou. Se comparando com o geral, eu acho que, tipo, tá na média. Aquela média ruim que não passa de ano, entendeu? E agora, o que me incomoda também, você... traz um cara, e aí você muda a voz do cara, entendeu? A mesma coisa com... Totalmente. E o rosto? Exatamente, mesma coisa com o dragão lá do... Eu esqueci o nome do dragão agora, do Hobbit, que traz o Cumberbatch, aí muda a voz do cara toda, entendeu? Enfim, é um vilão muito meia boca, mas que, na verdade, o que importa aqui não é ele, o que importa é a Liga, então vambora. E os outros, né, os coadjuvantes, bem coadjuvantes mesmo, como o... Né? Comissário Gordon, a Mera, Lois Lane, Lex Luthor, Marta. Eu acho assim, eles completam a trama. Todos têm o seu papelzinho ali, de uma forma ou de outra, né? Mas acho que, no geral, é bem satisfatório. Você sabe que... Eu concordo com você, Maguinho, mas eu gostei muito de ter uma cena nesse filme onde tem uma nave, a nave do Batman. Eles entram na nave, você vê o Alfred parado. Uma cena linda. Você vê que aquilo ali é a cara do Zack Snyder. E aí ele faz esse plano longo, onde a nave levanta, e aí aquela água vai sendo jorrada em cima do Alfred bonito, lá, ele parado ali. Parece um quadro, na verdade. Verdade. E a nave dá um 360, sai e ele fica lá parado. Tem uma melancolia bonita nessa cena. Sim, claro. Eu achei legal. A Martha Kent, sinceramente, eu acho que ela poderia sair facilmente desse filme, mas eu acho que não quiseram tirar, porque tem que ter a questão toda dela reencontrar o filho e tal. Agora, eu gostei da Connie Nielsen no filme, a rainha Hipólita. Eu achei interessante o personagem. Eu gostei. Por incrível que pareça, eu gostei mais dela nesse. A cena em Temífra é ótima. É ótima. É muito. Pra variar. Eu gostei mais dela nesse do que até na Mulher Maravilha, que eu acho que ela perdeu espaço pra Robin Wright. Porque a Robin Wright não tem como competir. Agora, o Comissário Gordon. Se você vê o J.K. Simmons na tela, eu sempre espero algo mais. É verdade. E infelizmente, não por culpa dele, ele não teve muita coisa pra fazer, na minha opinião. É, Rafaelo, desses outros coadjuvantes, você quer destacar alguém? Não, acho que já passamos por todo mundo e eu concordo com o que vocês falaram. J.K. Simmons, a gente sempre espera muito dele, mas não tinha espaço. Pra variar, a cena em Temícera, a gente já viu que é ouro, né, cara? Vamos entrar então na polêmica. É, o diretor desse filme oficialmente é Zack Snyder. Segundo o estúdio e os produtores, o Zack Snyder é responsável por de 80% a 85% do filme. É verdade. O Zack Snyder, eu também acho, visualmente, verdade. O filme é do Zack Snyder. Agora, ele teve que sair, como o Maguinho já tinha falado antes, ele teve um problema pessoal, a filha dele se suicidou, ele precisou sair, não terminou o filme, e quem entrou foi o Josh Whedon, que foi o diretor dos dois primeiros filmes dos Vingadores, reescreveu algumas cenas, trouxe o elenco de volta, remontou o filme, cortou bastante coisa fora. Se você quiser olhar os primeiros trailers, né, tudo que vazou do filme até o começo desse ano, você vai ver que tem muita coisa que ficou de fora. E o filme, segundo os atores, é um filme de dois pais. É um filho de dois pais. Rafaela, tô curioso pra saber o que você achou do trabalho de Zack Snyder / Josh Whedon nesse filme. Eu acho que, se você for ver essa porcentagem de 80%, eu acho que é um pouquinho... A participação do Zack Snyder acabou que no final, se você for ver o corte final, é menos que isso. Porque ele já começou a trabalhar, né, com a obrigação de mudar, porque todo mundo reclamou do tom do Batman vs Superman. Então, lá no início ainda, já, não, peraí, tem que ser menos sombrio, menos, né, porque não, as pessoas podem ir pra dormir, ficar com medo. Mas enfim, só eu sendo amargo e reclamando de quem não gostou do tema do tom sombrio de Batman vs Superman. Então o cara já teve que fazer o filme com um tom diferente, teve muita coisa cortada e a paleta do filme mudou também completamente. Você vê do primeiro trailer pro que foi apresentado no último trailer, muda pra caramba. Os próprios cartazes, né, que foram divulgados mostram isso. Eu gosto do que o Zack Snyder fez com o universo DC no cinema. Eu gosto. Eu sei que não é exatamente o que tá nos quadrinhos, mas eu gosto. Então eu gostaria muito de ver qual seria o filme do Zack Snyder pra Liga. Do jeito que ele imaginou, do jeito que... Eu acho que seria muito interessante ver o que que ele tinha pra mostrar. O Zack Snyder, o que que ele tinha pra mostrar. Óbvio que a gente ainda teve aí nesse meio não só uma divergência de pensamento criativo e de pontos de vista em cima dos heróis, mas a gente teve a tragédia, né, com a filha dele, né, e ele obrigatoriamente teve que se ausentar da finalização do filme. Aí o Joss Whedon entrou, um cara que já entende um pouquinho do balacobaco, só que de uma outra maneira. Ele entende da... Ele tem certeza que foi responsável pela cereja do bolo, né, da marvelização da coisa. Então o cara chegou, não, peraí, já que a gente tem a oportunidade então de rever essa brincadeira aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, então isso aqui sai, isso aqui também sai, isso aqui sai, chama a galera de volta aqui pra gravar mais coisa. No final, o resultado foi legal? Porra, foi legal, foi um filme divertido, aquilo tudo que a gente falou lá no início. Só que eu apostaria meu dinheiro em que eu ia gostar mais da versão do Zack Snyder. Maguinho. Concordo com o Rafa em muita coisa. Eu gosto do Zack Snyder. Eu gosto da estética que ele usa. Gosto, assim, da preocupação que ele tem com o visual. E eu gosto muito dessa parte visual. Gosto como ele usa a câmera lenta, sabe? A composição de quadros, na sua grande maioria, é bem elegante. Uhum. E agora eu só queria jogar uma pimentinha na mesa aí pro nosso cara amigo ouvinte também. Que é o seguinte, eu estava pensando... Vocês não acham que toda essa divergência que o pessoal tem com o Zack Snyder e tal, que vem de muito tempo, né, desde o primeiro Homem de Aço, começa assim, a gente teve um sucesso absurdo com a trilogia Batman, pelo Nolan, a gente tinha tudo muito real, tudo era crível, tudo que você via ali você acreditava, sabe, você sabe, isso, cara, isso existe, Gotham City existe, Batman existe, o Coringa existe, sabe, muito pé no chão, que de certa forma, assim, não contrasta muito bem com a estética do Zack Snyder. Sim. E até porque, assim, o Nolan, ele continua sendo o produtor executivo dos filmes. Sim. Então, vocês não acham que essa questão dos dois, essa estética diferente, ajuda com que a grande maioria tenha esse pé atrás com o Zack Snyder? Acho que no geral, até onde ele foi, né, até onde ele teve que sair, infelizmente, o Josh Whedon entra. Eu acho que, assim, ele fez um trabalho ok, o Zack Snyder. Né, eu acho que ele dando por encerrado a sua participação no DCU. Né, eu gosto dele e sou solidário ao Zack Snyder, por tudo que ele fez. Tudo bem. sobre isso que você falou, eu acho que o problema é o próprio Zack Snyder, Maguinho. Vale lembrar que a história do Homem de Aço, ela foi vendida pelo próprio Christopher Nolan para o estúdio, depois de uma conversa com o David S. Goyer. David S. Goyer ligou pro Nolan, falou: tem uma ideia ótima pro Superman, que era na verdade a mesma ideia do Batman. Sim. Né? Contar tudo em flashback e tal, tal, tal. Do Batman do Nolan, né? Só que fica muito claro que o Nolan não poderia aproveitar essa ideia, que era o que o Goyer queria, né? Que o Nolan fizesse o filme. Não dá, porque como é que você bota o Superman pé no chão como Batman? Não, concordo. São universos completamente diferentes. Eu acho que a escolha do Snyder foi ótima pra aquele filme. Eu acho até que dos três é o filme que eu mais gosto, com problemas também, obviamente, mas é um filme de uma certa forma pé no chão. Agora, esse filme é o filme menos Snyder da carreira do Snyder, pra sim, mim. Sim, sem dúvida. Lá no cast do Batman vs Superman, eu falei que eu achava que ele tinha que abrir mão desse filme. Ele não tinha que fazer o filme, ele poderia produzir o filme, ele poderia escrever, enfim, o que ele quisesse. Ele é um roteirista, um dos roteiristas do filme. Infelizmente, a história acabou sendo cruel com ele. Verdade. Eu não digo nem cruel pela questão familiar. Eu digo que foi cruel porque acabou que ele assina um filme que não é dele. É verdade. Vai estar lá na filmografia do cara, mas por pressões do estúdio, por essa ideia de colocar mais humor, que não existe na filmografia do Zack Snyder, por essa ideia de questionar algumas decisões que ele implementou lá no Homem de Aço. Você vê que ele tinha uma linha na cabeça, uma linha narrativa, como o Rafael falou. É uma questão mais melancólica, mais pesada, mais séria, que ele implementou nos filmes anteriores, onde ele ainda mandava, e claramente ele não manda nesse filme. Verdade. Então acabou que, de uma maneira ou outra, o estúdio conseguiu, né, afastar ele desse universo que ele mesmo desenvolveu, e esse filme vai estar na carreira dele, só que esse filme não é ele, não tem a cara dele, e eu acho que é uma despedida melancólica pra ele. Verdade. Antes ele tivesse realmente aberto mão disso. Não, você nota muito bem, só pra terminar, assim, os dois tons que o filme tem, cara, a fotografia muda, é incrível, como vocês falaram, é um filho com dois pais, cara. Pois é absurdo, assim, quem conhece os dois diretores vê, sim, né, sim, quem claro. É a cena de um, qual é a cena. Verdade. Não que isso desmereça o filme, é um filme interessante, né? Como a gente falou, mas eu acho que continua sendo uma coisa confusa. É muito problema. Muito bom, problema. Da parte de sem spoilers, eu acho que é até aqui que a gente pode falar. Vocês topam ir para os spoilers do filme? Né? Estamos juntos. Então, spoilers para Liga da Justiça começando agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Eu queria começar essa parte dos spoilers aproveitando a primeira cena logo do filme, que é uma cena que vem logo antes dos créditos. Primeira vez que eles fazem isso. E pra mim é uma das melhores cenas do filme. Me agradou muito até a atuação do Henry Cavill quando a criança pergunta pra ele qual é a melhor coisa. Verdade. Sobre o planeta Terra. Pensativo, e a pausa, né? Que ele faz. A gente vê ele fazendo uma coisa que a gente ainda não tinha visto ele, né? Interagindo com as pessoas que ele salva. No caso, algumas crianças que, sim, a gente não vê o rosto. Acho até uma coisa mais moderna do filme, né? Você começar com uma tela de celular. Mas eu queria perguntar pra você, Rafael. Te agradou? Você acha que finalmente acertaram na adaptação do Superman no cinema? Ah, sem dúvida. Pelo menos foi o mais perto que eles chegaram, né, desde do Homem de Aço, né? Fizeram um retcon. Ficou claro que a intenção era essa. Inclusive com essa cena que... E na versão do Snyder, eu duvido que tivesse lá. Mas é uma cena importante pro que o Superman vai aparecer no retorno dele. Foi muito bonito, só que aí é aquele negócio. Foi bonito, mas deixou de ser grandioso, né? A forma com que o Superman lá na frente entra na batalha, né, contra o Steppenwolf, sabe? Você espera, né, que ele estivesse lá em cima com aquela luz por trás dele, a capa voando. Trilha, não, ele aparece, né? É, sim. Não, ele aparece num plano americano falando, tipo, ah, cheguei. Não, é exatamente isso que acontece. Cheguei. Porra, eu falei, caralho, o Superman entrou pra porrada e é assim. Entendeu? Faltou coisa. A cena do retorno dele mesmo, quando eles ressuscitam ele, é muito mais grandiosa. Apesar de ser bem bizarra, eu confesso que eu achei meio bizarra abrirem um caixão aí, mostrar, né, de relance o corpo, depois pegar o corpo, né? Esse negócio físico de pegar um cadáver, né? De jogar, afundar naquela água e tal. Aquilo foi meio bizarro pra mim. Mas enfim, voltando à questão daquela primeira cena do Superman, eu acho que aquilo ali foi essencial pra poder ilustrar melhor o que você veria lá na frente. E quando o Superman realmente apareceu, foi, poxa, acho que era tudo aquilo que se esperava do Superman, uhum. Em termos de adaptação dos quadrinhos. E fez todo sentido com aquela cena maluca e até então completamente sem sentido do Flash no Batman vs Superman. Verdade. Eu vou te falar, eu fui um dos maiores críticos, volto a falar do cast do Batman vs Superman que fizemos, fui um dos maiores críticos, você deve lembrar, Rafael. Sim. Falei muito, até de uma das revistas que eu li mais de uma vez e amo, que é a morte do Superman, e como aquele Superman é completamente diferente do que a gente viu, embora o Henry Cavill seja o Superman escarrado, né? Sim, muito parecido. Naquele cast, a gente comentou naquele cast que a gente vê outros filmes do Henry Cavill e fala assim, mas você é o Superman, né? Ele é... Não tem como não ver o Superman nele. Assim como aconteceu com Christopher Reeve também, na carreira dele. Mas eu acho que sim, finalmente acertaram. Essa cena me agradou demais, assim. Quando eu vi essa cena de início, eu falei, vou gostar desse filme. E eu acho que o herói que mais me agradou, ou seja, o herói que, enquanto esteve em cena, foi o que eu mais gostei. Nesse caso, foi o Superman, embora não seja o que mais me agrada. Muito porque, volto a falar do Batman Mala, e agora aqui na parte com spoilers. Cara, agora acertaram em um e erraram no outro. O Batman pegar, entrar no carro e se sacrificar. O plano dele é, vou me sacrificar para que os outros possam tentar resolver depois. Quando na história do Batman que ele pensa, vou me sacrificar? Nunca! E aí os caras vêm e salvam o Batman. Para! Não é o Batman. Ele vai ter sempre uma outra saída, né? Cara, o Batman... Não, ele sacrifica todo mundo antes dele se sacrificar. Você tá louco? Não é o mesmo herói, não pode ser. Mas enfim. Ah, cara, eu concordo com o que o Rafa falou, assim. Você disse também, o disparado, o Superman é o cara do filme, né? E assim, você vê uma mudança grande do personagem, né? Ele age muito como o Superman dos desenhos, né? E um pouco dos quadrinhos, que é um dos poucos heróis, ou melhor, o único herói que eu lia antigamente, que é o símbolo da esperança pra todo mundo e pros próprios heróis, cara. A cena que ele surge é foda com a trilha no fundo, e a galera, tipo o Aquaman, o Flash, o Batman, tipo, caralho, ele chegou, agora vai dar, entendeu? E isso é muito legal. E uma coisa também que eu achei sensacional, que aí que você vê, com 15 minutos, você vê os dois diretores, que é a cena inicial, né, lá do podcast, né, e a cena seguinte, que é muito Zack Snyder, melancólica, com o mundo inteiro sentindo falta do Superman, são sequências lindas, e que eu falo uma frase que eu disse, Marcelinho, em um cast nosso em algum momento, que explica muito aquelas cenas, que é o seguinte, que é você impossível você sentir a falta da ausência de alguém sem ter sentido a presença antes, entendeu? Então, assim, são sequências grandiosas que você entende, cara, quem era, o que representava o Superman para o mundo, entendeu? Obrigado, mas quem é o nosso poeta do Ratoscast? Mas, eu volto a dizer, ele não foi o homem que sentiu mais falta do Superman. O Batman, o Bruce Wayne foi o homem. Só tava vendo a hora dele chorar ali, entendeu? Porque é verdade. Superman, cara, eu fui culpado. A culpa foi minha, pô. Eu vou me matar. É emo esse Bruce Wayne. A gente vai falar um pouco das cenas que a gente mais gostou nos filmes, mas eu só queria dar uma aprofundada mais na trama. A meu ver, esse filme, ele tem três linhas narrativas. Me corrijam se eu estiver errado, tá, gente? Três linhas narrativas que eu consegui identificar nesse filme. É claro que são linhas narrativas que se encontram. A primeira é a reunião da Liga, por causa de uma ameaça maior. A segunda linha narrativa é a busca dessa ameaça pelas caixas maternas, que vai abrir toda a possibilidade, né, de eles dominarem a Terra. E a terceira linha narrativa seria a ressurreição do Superman em si, né? Todas elas se encaixam até bem, né, uma com a outra, mas eu acho que, como em qualquer filme de super-herói, uma funciona, pra mim, funcionou melhor do que a outra. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que todas essas três subtramas funcionam bem? Elas se encontram bem? E qual delas que pra vocês foi a mais interessante? Rafael. Eu acho que, assim, aqui é a mais fraca, é fácil de falar, que é a do Steppenwolf, né, na busca das caixas maternas, né? Sem dúvida. O vilão é fraco, então, né, a narrativa dele vai ser, né, consequentemente fraca. Já a do retorno do Superman, eu achei bem legal, era realmente, você via que ficava claro que era um propósito, era um plano do Bruce Wayne, né, do Batman lá desde o início, e a formação da Liga também, que é o que a gente falou, a liga enquanto grupo funcionou, foi muito legal ver eles, as tensões sendo criadas, uma afinidade de um com o outro, o Flash sendo completamente newbie, né, em vários momentos e tal. Eu acho que essas duas principais, elas funcionaram muito bem. A do Steppenwolf foi a mais fraquinha. Não, eu concordo também, o vilão é muito raso, né, em toda a sua essência, assim, mas coisas que eu acho que funciona muito bem, que é a pergunta de todo mundo que as pessoas fazem, todo mundo que viu e fala com alguém, que é o seguinte: a liga funciona? A interação do grupo é boa? A dinâmica entre eles dá certo? E a resposta para essas três perguntas é que funciona muito, cara. A trama gira em torno da própria liga. A trama que do Batman trazer o Superman, eu acho que assim, funciona, porém não condiz com o que é o Batman. Concordo com o que vocês falaram, mas... E eu acho que o filme tem sequências de ação ótimas. Tem sequências ótimas. Tem três sequências que eu acho muito boas. Que não funciona. É a edição que é picotada muitas vezes. Tem cenas que não se conectam com a outra, né? Com a sequência, uhum, né, que vem logo depois. E o vilão. O vilão é raso. A motivação rasa. Mas que não me incomodou porque o principal não era ele. Muito bem. Eu gostei muito mais da parte da ressurreição do Superman. Como eu falei, me agradou mais como herói. Eu só queria ressaltar, assim, já que a gente vai falar um pouco das cenas que a gente gostou. A cena que eu falei lá no início, né, que foi a que eu mais gostei do filme, foi a cena da ressurreição em si. Eu concordo com o Rafael, assim, a questão toda de como trazem ele de volta é bem confusa. Até porque você tem todo esse questionamento da Mulher Maravilha, ela concorda, depois ela não concorda, eles falam, não, mas você sabe que no fundo ela também quer, ela tá curiosa pra saber o que vai acontecer. Quer dizer, é meio, né, parece que foi escrito por duas pessoas mesmo e cada uma tinha pensado alguma coisa sobre a Mulher Maravilha. Mas a cena da batalha, quando ele realmente volta, pra mim, aquela cena ali, eu não esperava aquilo, nenhum trailer a gente vê algo parecido, né? Que um vai enfrentar o outro. E, cara, que cena maravilhosa. E assim, e aí você tem alguns momentos legais demais, né? Você tem aquele callback do Superman pegando o Batman e falando, oh, você foda. Sangra. Meu irmão, nessa nego dele, mas nego delirava. Isso aí. Nossa senhora. Não, e você tem, assim, todos aqueles heróis fortes. A Mulher Maravilha, que é uma espécie de Superman, ela tem os poderes de Superman, de uma certa forma, sim, também, segurando ele com toda a força. A cena que ele olha pro Flash. Caralho, é maravilhosa. A reação do Ezra Miller, quando ele percebe. É, o que eu comentei. A maneira que ele desvia do soco, quer dizer, essa cena inteira, e até o payoff, né, a conclusão da cena, a única coisa que pode parar ele é entrar a Lois Lane. Então, aí você vê a função da Lois Lane. Sim. Quando ela tem uma importância. Então, assim, eu gostei dessa cena, me agradou demais. Eu falei também da cena lá do início, do começo do filme. E devo confessar pra vocês, a cena onde a Mulher Maravilha impede um assalto. Ah, logo do início, pô. A sequência dela que abre ela, no início, né? Não é que a cena toda é boa, mas a maneira que ela entra, que a porta voa longe, né? A porta do banco voa longe. E a maneira que o cara resolve metralhar todo mundo. E ela impede que a gente... Cara, aquilo ali é muito herói. Meu queixo foi no chão. É muito herói. Muito. Eu confesso que eu tava comendo pipoca, eu me vi 5 minutos parado com a pipoca na mão. Agora eu vou perguntar pra vocês, Rafaelo, que cena você quer destacar que você te agradou desse filme? Cenas que você vai lembrar. Ah, definitivamente a cena que eu mais gostei é justamente aquela sequência da volta do Superman. Aquilo ali, cara, é boa demais. É aquilo tudo que a gente, que você acabou de falar. Todas as nuances da luta, né? Ele, né, dando, tipo, o troco no Batman, a Mulher Maravilha dando a cabeçada nele, ele sentindo e, putz, estourando ela no chão. E a cereja do bolo, que é ele com o Flash. Putz, essa sequência eu achei muito boa, muito legal, né? Eles medindo força, né, entre eles, cara. E é o que eu achei me fez, né, fechar o ciclo, né? Que finalmente aquela cena lá do Flash, lá no Batman vs Superman, fez sentido, né? Justamente, justamente. E isso é muito importante pra você ver o quanto que o Zack Snyder tava pensando na parada desde lá. Aquela cena, quando você só tinha visto Batman vs Superman, ela era completamente louca. Tem gente falando, fazendo paralelo com o jogo Injustice, né? Ah, o Superman vai ficar mal e tal. Essa sequência é muito boa. Você tá falando da cena do sonho, né? Do sonho, claro, exatamente. Porque ele tem duas. Isso, Tem a cena onde ele impede um assalto e ele tem a cena, que é visto no vídeo, e tem a cena onde o Bruce Wayne sonha. É, que na verdade ele não sonha, futuro, né? O Flash, na verdade, ele com a velocidade dele, ele dobra o espaço-tempo. Então ele consegue voltar no tempo tempo, dar o recado pro Batman antes da merda acontecer. Eu achava até que podiam ter falado, assim, feito uma piadinha. Feito uma piadinha com isso. Essa do Retorno do Superman, pra mim, é sensacional. Essa que você mencionou do início da Mulher Maravilha também é muito boa. Tem uma parte, inclusive, que é muito boa, que ela tá lá desviando das balas e tal. Aí tem uma que vai direto no cara, ela só encosta no cara, assim, pra tirar o cara da direção da bala. Ué, cara, essas duas são muito boas, mas essa do Retorno do Superman e a luta dele contra o restante da Liga, putz, eu achei excelente. Muito bem. Maguinho, você quer destacar alguma coisa? Tem algumas. Vocês já, né, falaram sobre essa, que é a volta dele, né, do Superman dando um pau em todo mundo, muito foda. Eu até escutei uma galera ridícula falando, ah, mas ele voltou muito forte. Mas claro, o cara foi ressuscitado pelas caixas maternas, que é poderosíssima. Claro que ele volta forte, óbvio, claro. Aham, entendeu? Aham. Cara, a cena inicial da Mulher Maravilha lá no museu é foda. Tirando o CGI dela na estátua, que é algo tenebroso, a cena é ótima. A luta da Liga em Gotham, pela primeira vez que a interação deles é boa, todo mundo trabalhando junto, o Aquaman chegando, é muito legal. A cena dos deuses, cara, que aparece o Lanterna Verde, Zeus, cara, é muito foda. Sim. É muito foda essa cena. E a luta final, quando ele chega, né, o Superman chega e, enfim, e repara que, a cena, eu acho ela muito bem dirigida, ela é emocionante, todo mundo, assim, se arrepia, eu me arrepiei, né, e você entende o que acontece na cena. Eu vi pela segunda vez, assim, você entende quem enfrenta quem tá apanhando de quem, pra onde o nego tá olhando. A montagem dessa cena final ajuda muito. Maguinha, eu confesso que eu não gostei tanto do terceiro ato do filme, não, mas não, tem algumas coisas que me agradaram. Não, tô falando da sequência entre eles, eu acho que... Algumas coisas me agradaram. Por exemplo, isso que o Rafaelo falou de o Superman aparecer, tipo, falando atrás da pessoa, de apresentar melhor o personagem. Mas, por exemplo, eu gostei do fato de que ele chegou, todo mundo dá uma relaxada. É, né? Claro. O Superman agora vai enfiar porrada nesse cara. E aí, a primeira coisa que ele faz é, não, peraí, tem gente em perigo. Ele, sim. Né? Aquilo é o Superman. É. Eu vou primeiro salvar aquelas pessoas e depois eu volto pra te enfiar a porrada. Verdade. E aí, você tem uma cena que é a cena mais Superman até agora dessa trilogia, que é ele levando o prédio. Cara. Esse é o Superman. E o Flash vislumbrando ele também, né, Marcelo? Eu salvei um carro com uma família, ele salva um prédio inteiro. É. Sim, você tem essa piada, mas você tem também um callback, pelo menos eu tive, do fato de que esse é o mesmo Superman que entrou em 500 prédios no primeiro filme lá e cagou pra todo mundo pela morte de... pois é, longo caminho que ele teve que viajar pra se transformar. Agora, tem uma cena também que a gente não falou até agora, eu queria falar dela um pouco, que também no cinema onde eu tava, o cinema veio abaixo, que é a cena pós-crédito. Puta. A primeira cena é maravilhosa, é legal também. É uma coisa que aconteceu várias vezes nos quadrinhos, se eu não me engano, né, rapaz? Sim. Algumas vezes, com resultados diferentes. É legal, mas eu vou te falar que uma das melhores cenas pós-créditos que eu vi esse ano foi a última cena, a cena que vai realmente depois de todos os créditos. O Jason Momoa deu uma entrevista dizendo que quando o filme foi exibido, acho que em Londres, ele teve que voltar pra dentro do cinema, porque ele falou que tinha esquecido e que o cinema veio abaixo e tal, e aplaudiram de pé e tal. Verdade. Queria que o Rafaelo falasse um pouco dessa cena e o que ela significa pros próximos filmes, o que a gente pode esperar, enfim. Bom, essa cena que a gente tá falando é aquela em que aparece o Lex Luthor lá, amarradão, né? Você descobre que ele conseguiu fugir da prisão, ele tá lá todo bonitão num iate, sabe-se lá onde. E quem chega até ele é ninguém menos que o Exterminador. É interpretado pelo Joey Manganiello, que dera essa moral pro cara, né? Porque pô, o cara ia ser o vilão do filme do Batman, aí depois desistiram da ideia, ia ter filme solo, desistiram da ideia, aí pelo menos mostraram a carinha dele lá. Mas a grande parada é, o sentido dela é o quê? O Lex Luthor chamou o Exterminador ali pra, ó, fica sabendo que os caras estão fazendo uma liga ali. Vamos fazer a nossa? Então, porra, sensacional. Eu tinha falado lá que, né, que a Warner guardou o Darkseid agora pra botar o Lobo da Steppe, porque queria Darkseid ali na frente. Isso, okay. Isso. Aí agora a gente já tá acenando com uma liga ali entre vilões. Então já tem o Luthor e o Exterminador. Eu espero que isso ajude a esquecer Esquadrão Suicida. Ah, mas que já foi esquecido, né? Por favor. Não citam nada no não, filme. Não, não, cara. Mas pior que não. Pior que não vão fazer, ainda vão botar a porra do Adão Negro. Vai ter a continuação, pois é. Vai ter não, e assim, o The Rock... pra quem não sabe, The Rock vai interpretar o Adão Negro. Ele é um cara foda, com puta carisma, mas ele é tipo um câncer. Porque ele fez... Ele puxa a atenção pra ele, né? Pois é, que vão fazer um filme, vão botar ele, o Adão Negro, como vilão do Esquadrão Suicida. É a coisa mais avulsa do mundo. Mas enfim, avulsa e sem graça, porque ninguém quer mas saber. Mas é pra disso. Salvar uma franquia, cara. Em Hollywood, hoje em dia, só tem uma solução, The Rock. É verdade, chama ele. É, verdade. Então você tem ali, você vislumbra ali uma possível, né, aliança entre vilões, né, grandes vilões do, né, da DC, né, Lex Luthor e o Exterminador. A gente precisa ver aí como é que isso vai se desenrolar, porque por enquanto a gente não tem papo de segundo filme da Liga, né? A Warner deixou claro que... Agora nada. Agora é focar nos filmes solo. Então você tem o do Aquaman, o do Flash. Flash. Mulher Maravilha 2. Ou Lanterna Verde, Corps, Corporação. É... Lanterna Verde Corps é mais uma... É porque eu tenho Lanterna Verde da Fox, que é mais uma das porcarias que a Fox fez. Então, assim, é mais uma forma da Warner beber daquela fonte ali sem se entregar completamente. Mas você tem o filme do Batman, que até agora a gente não sabe como é que vai ser, sabe? Nem o cara, nem quem nem... é o ator, né? Exatamente. E não tem nem data ainda, né? Não tem nada. Esse filme não tem nada, porque inicialmente o Exterminador, que tá nessa cena pós-créditos, seria o vilão do filme do Batman. Sim, isso. É um bom vilão, mas, cara, eu sinceramente gostaria de ver um filme do Batman com um vilão, né, mais do universo Batman, dele. Porque o Exterminador é um cara que ele transita, né, no universo isso. De... Ele não é exatamente do Batman. É, exatamente. Ele fica ali transitando em vários âmbitos ali, vários núcleos dentro da DC. Então, mas assim, é um bom vilão, né, se bem usado, porra, pode ser muito legal. Essa cena aí pode ser que esteja prometendo alguma coisa pro futuro, ou então pode ser que seja só aquilo mesmo. Me parece que o Jesse Eisenberg acertou em 2 minutos de cena pós-crédito, talvez menos. Todo o Lex Luthor que ele errou em 3 horas de Batman vs Superman. Peraí, mas aí eu faço um parêntese aí. Acertou porque só teve aqueles 2 minutos, tá? Que na verdade são 10 segundos. Se desse, mas aquilo ali tem mais cara de. Mas tem mais cara de Lex Luthor ali do que no outro filme. Tem, sem dúvida. Mas se desse mais 10 segundos pra ele ia fazer um. Cagado. Ia fazer uma merda, ia puxar uma balinha, sei lá. Maguinho, você gostou dessa cena? O que você gostaria de ver no próximo? Gostei muito, cara. Eu acho, cara, que assim, que o universo da DC, ele vai se moldando, sabe? Eu acho que assim, nunca vai ser unanimidade, né? Até pelo peso colossal dos personagens. Apesar disso, eu acho que eu tenho esperança, sabe? Que a condução seja melhor. Eu não sei, assim, eu não sou conhecedor a fundo, né? Como o Rafael... Eu acho que o Darkseid, um dos grandes vilões, eu acho que ele poderia esperar um pouquinho mais, sabe? Ser um grande finale, talvez. Agora a gente, pô, vai ter vários filmes solos. Uma coisa que a Marvel não vem fazendo bem, que são as cenas pós-crédito, a DC, ela vem acertando nas cenas pós-crédito, né? Sim, as duas cenas são excelentes. As duas vezes que eu vi, o cinema veio abaixo nas duas cenas. Que eu vejo também é que a crítica, né, nós chatos, né, tá de um lado, e o público parece que tá muito mais receptivo a esse filme do que a crítica. Verdade. Né? Verdade. Mas eu acho que assim, eu acho que a DC, eu torço sempre, cara, que são personagens que eu gosto mais e tenho todo carinho por eles. Muito bem. Rafaelo, chegou aquela hora, né? Aquela hora que a gente sempre a gente acorda no meio da noite com esse pensamento, não consegue mais dormir o resto da noite, né? Aquele número que vai nos perseguir durante anos e anos e anos. Lembro até hoje. Aquele estilo. Lembro, né? Até hoje do seu 8,5 do Batman vs Superman. Estou curioso para saber que nota você vai dar de 0 a 10 para a Liga da Justiça de Zack Snyder. 8? Dou 8. Menos que o Batman vs Superman. Que bonito. Menos você falou que agradou mais, é verdade. Exatamente, entendeu? Tem que ser coerente. Eu gostei mais do Batman vs Superman porque gostei do que o Zack Snyder apresentou ali. Aquilo ali tem a cara do Zack Snyder, eu gostei mesmo, não sendo super-homem, todo mundo. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ele chororou tudo que a gente já sabe. Não tô nem falando da parte técnica, tô só falando do teor do filme, da parte de, né, do que são os personagens, da história em si. Esse agora me diverti, gostei e tal, só que ele, por conta de toda, provavelmente, né, por conta de toda essa maluquice, né, que rolou em termos de mudança de estética, mudança de rumo, essa tragédia familiar do Snyder que obrigou ele a se afastar definitivamente da produção. Então, isso tudo acho que deixou o filme, né, meio que né, sem a cara, sem uma identidade. É aquilo que a gente falou aqui algumas vezes. Ele é um filho de dois pais. Realmente gostaria de ver uma versão dele do Zack Snyder. Assim, não só porque, porque eu sou fã dele, não, porque eu realmente queria ver qual era a leitura que ele tinha pra Liga depois do que ele apresentou no Batman vs Superman. Você vê a filmografia do cara, né? Você tem o 300, você tem o Homem de Aço, tem Sucker Punch, todos eles com uma estética muito bem definida, muito característica, profundos e tal, viscerais quase. Então eu queria ver uma Liga assim. Então pra mim vai 8, porque eu gostei do filme, mas podia ser melhor. Não foi melhor pra mim que o Batman vs Superman, não. Maguinho? Bom, então, resumindo tudo que eu falei, a Liga da Justiça é um filme que acerta muito nos personagens. É a Liga que eu esperava, que eu queria ver? Não. Porque eu também, assim como o Rafa, a gente até mandei um zap pra ele antes, né? E eu falei, cara, eu achava que era um arrasa-quarteirão, que era fudeu, não tem mais nada parecido e tal, porque tinha esse, né? Tinha esse poder. Mas, em compensação, é um filme engraçado, é um filme otimista acima de tudo, com uma mensagem muito heróica, esperançosa, que eu acho que é a mensagem que a DC leva. E que no final de tudo, cara, ele me pareceu, assim, um episódio daquela série que eu amava nos anos 90. É claro que podia ser melhor, claro, mas acho que valeu muito. Eu me emocionei, me vibrei, me arrepiei, entendeu? Então, por tudo isso, 8,5 para Liga da Justiça. Olha só, que fanfarrão. Apareceu no cast para dar nota mais alta, é mole? Eu digo nota mais alta porque ele sabe que eu não vou dar nem 8, né? Então, enfim, depois de tudo isso que eu falei, se eu desse 8, eu sou um tremendo cara de pau. Olha só, entre erros e acertos, eu acho que o universo da DC, eu concordo com vocês, eu acho que eles vão entrando no trilho, eles estão agradando mais ao público e eles estão agradando mais até a crítica. Esse ano foi um ano positivo pra DC, teve Mulher Maravilha, foi um super sucesso. Sim. Teve esse filme que agradou o público, né? A gente não sabe até agora, né, se vai ser um sucesso extraordinário. O Batman vs Superman foi um sucesso maravilhoso, ele só não fez tanto dinheiro ano passado quanto o Guerra Civil. Mas se pagou assim, tranquilamente. Mas se pagou fácil, sem dúvida. A minha questão é se esse filme vai ser memorável lá na frente, entendeu? Se ele vai ser duradouro, se a gente vai lembrar dele com boas memórias ou não, se vai ser um filme de Sessão da Tarde, esquecido completamente. Mas assim, isso é uma coisa que eu me pergunto não só desse filme, é uma crítica que eu faço não só desse filme, mas de vários. A gente teve o Thor esse ano, a gente teve Mulher Maravilha. Mas eu me pergunto também, será que eles vão ser duradouros? Será que a gente vai lembrar daqui a 10 anos desses filmes? Os únicos filmes que me vêm na cabeça, de filmes super-heróis, que me vêm na cabeça, que eu tenho certeza que eu vou lembrar, são os filmes do Nolan, da trilogia do Nolan. Que é da DC também. Então, eu, de uma certa forma, eu ainda acho que falta muito ainda pra chegar lá. Então, por isso, eu vou dar a mesma nota que eu dei no Batman vs Superman, por causa dos altos e baixos. Foi nota 7. Tá bom. Eu acho que é um filme agradável. Já tá de férias, pô. Oito, sete, tá de férias tranquilo, tá indo viajar amanhã, sim, pro Caribe, sim. Boas, entendeu? Não compromete, tem problemas. Sete é aquele aluno que passou, mas verdade. Né, tá devendo ainda. Então, com isso, eu acho que a gente pode encerrar este cast maravilhoso. Foi uma honra tê-los aqui. Quero dizer que vocês dois são super-heróis na minha vida. Olha, que lindo. Pô, vou dormir com essa frase. Resta saber qual, né? Quem é a Mulher Maravilha nessa brincadeira? Não, olha, Rafaela, você é o Ciborgue. Fica tudo. Sério? Que merda, né? Porra, que merda, né? Aí, ó. Não, desculpa. De maneira nenhuma. Vou começar com o Maguinho, Rafaela, porque o Maguinho teve essa honra de substituir ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Superman do Ratoscast, que é o Renato Maciel, que quando a gente fizer o cast dos filmes do mês, ele vai exclusivamente falar da Liga e não tem duração. Ele vai falar quanto ele quiser. Merece, vai dar carta branca, né, pra ele. Merece. Carta branca. Então, Maguinho, eu queria agradecer muito essa substituição. Foi uma honra tê-lo aqui. Você, pra não entendido de DC, você mandou muito bem. Não esquece de deixar seus contatos pra galera aí, por favor. Bom, primeiramente, queria agradecer muito por estar nesse cast. Assim, substituir o nosso cara Renatão é uma tarefa impossível. Eu assumo que é impossível. Mas foi um bate-papo muito gratificante. Eu tenho certeza que o nosso cara amigo ouvinte gostou. Muito bom gravar com essa enciclopédia que é o Rafael Salles, um amigo de longas datas. Querendo me achar, galera, estou no Facebook, Marcelo Perello, também estou no site Rota Cult, sempre com críticas lá de vários filmes. Estou nas redes sociais do Bar Calabouço, tem Twitter, Instagram, Snapchat, tudo. E a frase que eu sempre termino o cast é: continuem indo ao cinema sempre. Um grande abraço e até a próxima. Mais uma vez, obrigado, Maguinho. Só fala pro Rafaelo e pro nosso público que nota você deu pro Thor Ragnarok? Dei 3,5. Nossa. Não, eu vi num comentário, numa discussão nossa no Facebook, quando eu li, eu falei, porra, é o Marcelo errado escrevendo isso aqui. Como me irritou, cara. Essa foi boa. Não, fiquei, porra, né, quem conhece o Marcelinho sabe que o cara só amor e tal. Porra, quando eu li aquilo, falei, putz. Se o Renato Marcelo é o nosso Superman, o Rafaelo é o nosso Batman, né, cara? Putz, aí agora você me derreteu. É a dupla dinâmica, cara. É o nosso futuro papai. Verdade, pra quando é, aliás, verdade, Rafael? Parabéns, meu querido amigo. Pô, obrigado. É pra abril. Abril de 2018. Mas eu inclusive, tenho até fazer um parênteses que é pertinente, que a gente já tá definindo os nomes, né? Se fosse menino, ia ser Thor. Não tinha história. Não, não por causa do Thor do cinema da Marvel. Né? Eu ia precisar de uma hora de gravação aqui pra poder explicar o que seria o Thor. Quem é o Thor que me inspirou a colocar o nome de um filho? Mas como é menina, a gente já tá decidindo, mas um dos nomes que é o que tá ganhando com... Despontando. É, tá despontando. Já tem a cabeça de vantagem de Diana. Olha que sabia. Tinha certeza. É que bom lindo. Deixar isso registrado aqui, porque aí faz uma pressão maior. Com certeza. Para o mundo, né? Eu queria agradecer demais, mais uma vez, sua presença. É sempre uma honra tê-lo aqui nos Cast Super-Herói, porque eu fico relaxado. Porque aí vocês podem falar à vontade, né? Não preciso pesquisar tanto para fazer esses casts, porque é verdade. Me ajudando aqui. Mas olha, por favor, dê seus contatos também, se o pessoal quiser debater um pouco mais sobre o filme com você. Bom, para mim, eu, né, tenho que agradecer também. Para mim é sempre um prazer, né, participar do RatosCast aqui com vocês. Hoje, porra, pela primeira vez gravando com o Marcelo. Lembranças ao nosso querido Renato Maciel, mas também é uma honra gravar com o Marcelo também, que já é amigo de longa data. Quem quiser trocar uma ideia mais comigo, quiser cobrar alguma coisa dessas posições, das minhas opiniões com relação ao filme aqui, é só procurar nas minhas redes sociais, Rafaelo Salles, não tem erro. E mais uma vez, galera, obrigado aí. Sempre que precisar, eu tô a postes. Muito bem, obrigado, Rafaelo, mais uma vez. Obrigado, Maguinho. Eu sou Marcelo Cipreste. Se você quiser acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, você pode entrar no meu letterboxd.com/mcpreste. Você pode deixar um comentário lá, você pode mandar um e-mail para mim também pelo ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. RatosCast, mais uma vez, agradece a sua companhia. Um abraço e que se dane o Lanterna Verde. Nós queremos ver os Super Gêmeos. Ativar. Caixas maternas. Que no caso é o lobo da estepe. Pelas caixas matrizes. Caixas maternas. Certo? Matrizes. Caralho. Pelas caixas maternas.